Pistão 9895, autorizado a alinhar e decolar da pistão 0, vento 040 graus, 03 nós. Autorizado, direto leva. Grato, bom 7-5. Exame 53, chama Recife, ONU 251 no bom voo. Para pushback, estacionamento 409, posto praticável. A gente vai aguardar então para o pushback, Rio 5973. Entendeu? Aguardar para o pushback, 5973. Total 9895, decolando os 22. Chame agora o controle Salvador, frequência 120.8, bom voo. 120.8, bom trabalho, total 9895. Salvador, apontamento 50 para o táxi com 2 a bordo, 2 horas e 15 de autonomia, alternando Natal. O apontamento 570, autorizado o táxi, ele é a parte principal, IJ Alfa, no ponto de espera da 10, chame torre 118.95, quem nega 102, boa viagem. Entra, apontamento 570, via parte, IJ Alfa. O azul do reboque, no passe 3, não escuta? Agora em 1288. 1288, Recife, Gol no 715, Recife agora em 1288. 1288, Gol 715. Para o solo? O voo vai sair daqui de cima, no passe 3. Gente, então o senhor vai retornar para o gate. Positivo. Gente, então. Reposta terna. 5973 no parte 3, está livre pushback, repostar. Livre pushback, repostar, ataque. 5973. Chicago 6570, autorizado alinhar e decolar da pista no zero, vento de 040 graus com 04 nós. follow-up também 570. Confirme? Follow-up também 570, decolado. Aos 26, controle 1208, bom voo. 208. November Yankee Mike, autorizado a linha, chama a linha de pronto pista no 7, November Yankee Mike. Contacto, Rússia, canal 73, 4 ao bordo, planilha 3547, alternando o comandante. Poderia confirmar o alternativa? Salvador. Autorizado o táxi, via parte principal, Índia e Alfa, no ponto de espera da 10, chame Torre, 11895, que é negão no 012, boa viagem. Certo. Quando próximo, 1895. Desculpa. November Yankee Mike, tem condições de decolar e curvar à esquerda após 600 pés, utilizando cruzamento do pistão zero? Autorizado a decolar pistão 7, November Yankee Mike, vento de 0,6, 0 graus, 0,4 nós, ajuste no 0, 1,2. Autorizado a decolar, November Yankee Mike. November Yankee Mike, decolado aos 3-0, após 600 pés, por gentileza, agilize curva à esquerda para cruzamento da pista 1-0, reporte livrando o eixo de decolagem pista 1-0, November Yankee Mike. Paciente, autorizado o cruzamento, após o cruzamento, vai informar o November Yankee Mike. Salvador, bom dia, 1-0, pronto. 1-5-9-7-3 da linha e mantém pista 1-0, já. Também é 570, Recife, 1-2685. Capital 9895, Recife, 12685, bom voo. Recife, 12685, total 9895, bom trabalho. Yankee Mike, já tentou pro Zareto. Pelo November Yankee Mike, agora proa de buraquinho, senhor. Na proa de buraquinho, chame controle frequência 120.8, bom voo. Na proa de buraquinho, vai chamar controle 120.8, muito obrigado. 15973 tem nível de decolagem agora da pistão no zero, vento 040 graus, 02 nós, ajuste no 012. Com 973, decolado aos 34, chame agora o controle, frequência 120.8, bom voo. 308, obrigado. Controle, muito bom dia, veio 5973, decolou na sua frente. Rio 5973, com o radar na decolagem, sabe, mantém o 310, saída da PUCA. Controle Salvador, tá passando na VBM aqui, Mike, no corredor forte, mantendo 1000 pés. Na VBM aqui, Mike, mantendo as condições visuais, 1000 pés no corredor forte. Condições visuais, 1000 pés, na VBM aqui, Mike. Na 6225, aciona a identificação, desce até 4 mil pés. Ajuste no 0 no 2, voa bom. Mike Romeo Vitor, está na identificação, desce até o 050, chegada Mari. Rio 5973 de Recife, ano 2085, bom voo. Recife 2085, obrigado. Eu sigo a Romeu Oscar Bravo. Você já decolou de Serra em Jacuípe, está indo com Proje, Vera Cruz. Vai mantendo 110-119, o local é o 01-35, o Romeu Oscar Bravo. Gente, o Romeu Oscar Bravo prossegue em Pouso e Vera Cruz, confirme. Gente, o Romeu Oscar Bravo reporta visual no campo Pouso. Salvador da Chané 625, solicito se possível para o Arizona. Chané 6225, está autorizado a descer até 2000 pés. Ajuste no 012 na Pro Arizona. Reporte estabilizador, localizador. Informa que vai prosseguir acima de um helicóptero, que não interferirá nessa aproximação. Patente, está notificado. Helicóptero 6225, estou na proa de Duran, descendo para 2000, confio em 12, tomada estabilizada. Estou o mais bom que eu vi, estou a 6302. Pro Gente, Mike Romeu Vitor cancela as condições de instrumento agora e prossegue visual para 17 via corredores ou mantém a chegada e após estabilizar o localizador ou faz a mudança de regra? Pode estabilizar o estabilizado no lote, faz mudança de rédea para o 7, isso. Gente, o meu Vitor mantém a chegada. Tem chegada, isso. 14 Salvador, bom dia, gol 4922, como é que é? Aciona a identificação, desce até o 060, chegada Mari. 060, chegada Mari. Mike Romeu, Vitor, voa Duna, da presente. Duna, da presente, Vitor. Eu acho que é bravo, check o transponder, não recebo nem modo alfa, nem modo char. Negativo, nem o alfa, nem o char. Mike Romeu Vitor autorizado para seguir na descida para a Duna. Mike Romeu Vitor está autorizado até 3 mil pés, ajuste no 0 no 2. Até 3 mil, Vitor, grato. Azul 4299, aciona a identificação, desce até o 050, chegada a MAN, reduz a 250 nós. Nove, dois, dois, voa Duna, se possível mantendo high speed. Boa Duna, operador de carro, não dois. O meu visto desce até 2000 pés, autorizado em LS, reporte estabilizado. Desce até 2000, autorizado em LS, reportará estabilizado, visto. Não é estabilizado, Xané 6225. O Xané 6225, torre 118.95. 295, bom dia. 6225, tráfego avistado, ajuste no 012, por gentileza, cheque trem. 6225, passou externo, pré-baixado travado. Xenia 6225, pouso autorizado, pista no 0, vento 050 graus, 049, ajuste 1012. Facundo de pouso, Xenia 6225, tá, 10, obrigado. 5584, cruzado táxi via parte principal, Índia e Alfa, no ponto de espera 10, Xano Torre, 1295, QNH 1012, boa viagem. Ciente, 35384, autorizado táxi via Pátio Índia Alfa, ponto de espera, Torre 118, 95, ajuste no 012, 35384. Salvador, Azul 4227, aqui no CR Pará, Recife, 0330-44. Azul 4234, Recife, 350 autorizado, via UPWISC 58, decola da DET, primeira curva esquerda, saída PUCA, transição Caju, controle 120.8, correção, e acione 5157. Confirme nosso nível no plano autorizado, é o 330. 350 autorizado, azul com a 234. Ok, 350, na porca, atenção, Caju, curva esquerda, 208, transpo, controle, telefone, fecha, transpondre do 4234, chama rápido. Todos os procedimentos corretos, poste pronto para funcionamento. Guarulhos, 340 autorizado, via Antes 16, após Bravo Hotel Zulu, após DC-30, após Conforme Rota. Decolada 10, primeira curva direita, saída da EL, meio da Bridge, 1208 controle, 5172 transponda. Autorizado, Guarulhos. Vocês não fecharam o procedimento correto? Você pode colocar o posicionamento, só ratificando curva direita após a decolagem da EL e da Bridge a saída. Reporte pronto para push, funcionamento. Solo Salvador, bom dia. É 225, Livrão na sua escuta. 1225, vai estar com o Serve Alfa, reportagem do Taxi Juliette. Serve Alfa, reporta Juliette, 225. Quatro dois nove nove, reduza 2209. Gente, mantenha a prova por mais 5 milhas. No lock visual, Mike Romeu Vito. Mike Romeu Vito, torre 102.5. 1895, grato, Vitor. Muito bom dia, papapá, Mike Romeu Vitor, transfere no lock visual, aceita pouso na 17, se possível. Patrole, trip 5384. Trip 5384, contato radar, sobe a mantém 190, saída pública. Pouca, sessão 9-0-3-5-2-5-3-8-4. Base pela direita, pista 1-7, com cheque de trem para autorização de pouso, Michael, meu Vitor. Curva esquerda, reportará o trem de pouso checado, base pela direita, 1-7, Vitor. No 922, desce 2000 pés, autorizado ILS, reporte estabilizado. 2000, chama estabilizado, 922. Base da 17, baixado e travado, Mike Romeu Vitor. Mike Romeu Vitor, chame final pistão 7 para autorização de pouso. Para final pistão 7, Vitor. Aciona a identificação, desce até 4 mil pés, ajuste no 0 no 2, chegada bom. 4 299, reassume a navegação na proa de Duna, reduza 2009. Oi, senhor. Você tem uma olhada, pouso autorizado, muito grato, viu? Mais um 4299, informa o tráfego na sua posição de 1 hora, 11 milhas rumo ao nordeste, está passando 4 mil pés, descida para 2 mil pés, irá segui-lo na aproximação. Entre o tráfego aqui, 4299. Chame livrando faixa da bata, Michael, meu Victor. Breve, é mais branco na bata, muito branco. 4299, está autorizado até 3 mil pés, ajuste no 0 no 2. 3 mil pés, como no 0 no 2, 4299. Obrigado, Michael, meu Vitor. Estacionar a frequência livre. Bom descanso, senhor. Opa, sem problema. Localizador, já visitando o 922, torre 18895. Azul 4299, desce até 2 mil pés, está autorizado o sinal do procedimento ILS. Desce até 2 mil, autorizado o procedimento Azul 4299. Controle, todos os governantes mais, atenção para 1500 pés. Está autorizado, novembro ante mais. Autorizado, 1500, novembro mais. Estou avistando no 922. Ok, 1012, já avistando, uma milha para o externo, trem baixo ao lado, 922. Copiado no 922, continua a aproximação, voz de utilização. Adeus. Sinal Gótica, Vicente da Informação Lima. Bravo Índia, Romeu Índia. Bravo Índia para Serra Índia, Romeu Índia, mil pés. Decola da 17, primeira curva à direita, corredor já restrito, 1208, controle, acione 0122. Langoste, poderia confirmar o passo que se encontra? Chegada 4 pessoas a bordo? Acionamento de táxi, torre, 1895. Tango Oscar, prossiga. Acionamento e táxi aprovado, Fox Tango Oscar, chame interseção para ingresso. Do 4299, passando do na torre 118.95. 118.95, Azul 4299, boa. Torre Salvador, muito bom dia, Azul 4299, 2 milhas de externo visual. Azul 299, tráfego agora avistado. Ajuste no 012. Continue a aproximação, número 2 para pouso, pista 04299, pista 10, molhada. Segue na aproximação, ciente, pista 10, molhada, 4299. Uno 922 no solo 01, libera a vista próxima direita, chame solo em 121.9. 1219, igual 923. Su 299, cheque 3. Via Alfa, reportagem da Taxi Juliette. Alfa, reportarei antes da Juliette, voo 9922. 4299 tem pouso autorizado na pista no 0, vento de 030 graus, 04 nós, ajuste no 0, 12. Livre pouso, pista no 0, com 12, 4299. 0, 0. 2, direto, contra a... na identificação. O 2017 está autorizado em nível 160. O 2017, contato radar 71 milhas nordeste do Rio de Salvador. Voa a Bonfi para a chegada Bonfi e reporta para destino. Na 3304, bom dia, aciona a identificação, 94 mil pés, ajuste no 012, chegada Bonfi. No 012, 4 mil pés, 3304. 304. Foxtrot Tango Oscar, autorizado ingresso. Chama a ninhada e pronto para decolagem. Fox Tango Oscar. Azul 4299 no solo 04, libera a pista próxima à direita e chame solo em 121 decimal 9. Libera a pista à direita, solo 209, 4299. Gileza pro torre. Oscar, Papa Tango, Foxtrot, Tango Oscar, autorizado a decolar da pista no 7, vento de 030 graus, 04 nós. Recife, 2685. Recife 2685, 30 e Bom dia, tá 31 no 79, ali mantém pista no zero. Ali mantém no zero. Bom dia, Xané 63, 125, transformação Lima. Xané 63, 12, aciona a identificação, desce até o 050, chegada Mário. 050, Mário, autorizaria a Duna, tá presente? Oceané 6312, informo o número 3 para aproximação. Inicialmente mantém o perfil da chegada. Afirmativo, mantém o perfil. Controller de Fox Lodge Tango Oscar. Fox Tango Oscar, o número pés corredor Axé, reporta Farol da Barra. Farol da Barra, o número pés, Farol Axé, mantém. Fox Tango Oscar, assim que possível, o seu estimado de pouso. Mais 47 da presente. Voo no 605, aciona a identificação, desce até o 050, chegada ponte. O Azul 4299 vai seguir em Gastão Juliette até o 06. O 06 vai aguardar a viatura da Infraero para guiá-lo até o 09, ok? Ah, sobremodulado, cara. Poderia sentir com o 4299? 299 vai em Gastão Juliette, vai taxiar até o através do 06. O 06 vai aguardar a viatura da Infraero para guiá-lo até o 09. Gente, Gastão Juliette até o através da 06, aguarda a viatura da Infraero para conseguir até o 09, 4299. Pega acionamento, azul 4234. No 3, no 43 está livre, puxa postagem. Azul 4234. O 5 pro pouso, mantenha o perfil. Obrigado, senhor. 131 no 79, decolado ao 07. Chama agora o controle Salvador, frequência 120, decimal 8, bom voo. 08, boa. Salvador, bom dia, tá 3179. Tá 3179, contato radar, sabe, mantenha 340, voa Leda. Certo, Leda, 340, 3179. Na 6312, reduz a 2509. 2509, 6312. Aguardando o Paulo Mias, 14299. Incêndio, mantém a posição e aguarde distante. Controle Salvador, Sapatango 90 em Yankee Mike, solicita regresso e descida para mil pés. Também tem Yankee Mike, ou no mil pés, corredor forte, reforço Interlagos. Fox Tango Oscar, prossegue Siri via litoral. Se o senhor preferir, está autorizado direto Siri. É que vai prosseguir via litoral, senhor. Um no meu pé, escorregou Interlagos. Não vem bem aqui mais. São 3304, desce 2 mil pés, está autorizado. ILS, reporta estabilizado. Reportará 3304. Prossiga. Azul 4299, agora volta. Falou que vai prosseguir. Gente, irá seguir no mesmo até o 09, no 4299. Gente, 4299. M3 no solo aos 10. Libera a pista próxima à direita e chame solo em 121 decimal 9, senhor. 1219, livrando a direita, só 3663. Confirme? Chame 6312, solicitão de esquerda de 15 graus, 5 milhas. Gente. Solo Salvador, 3663, livrou. Já está no meio até Maracaju. 234, poderia repetir a informação de táxi sobre o módulo contra frequência? Ok, para o táxi, hoje é o 4234, 117 a bordo, até Maracaju com 3 horas e 20 de altura. 4234, autorizado o táxi via parte principal, Índia e Alfa, no ponto de espera 10, torre 1295, que é H10 no 2, boa viagem. Autorizado parte principal, Índia Alfa, com o lado 2954, 4234, bom trabalho. Paulo Salvador, 3663, livrou. 3663, táxi de Alfa, reporte Índia, táxi de Juliette. Alfa, antes da Juliette, 3663. É possível Duna da presente, senhorita? 6312? Confirme, 6312. Estimativo está já voltando à rota, pode aprovar Duna da presente? 6312, reduz até 200, desce até 3 mil pés, ajuste no 012, autorizado Duna. Reduzindo até 200, 3 mil pés, autorizado Duna, 6312. Controle, é o 3527 para a descida? 3527, desce até o 060. Novo Bank Mike ingressando com o doce lado. Novo Bank Mike, reporta visual com campo na rotatória. Reportará visual com campo na rotatória, Novo Bank Mike. Vai observar o táxi 09 da Azul. Após a mesma liberar Juliette, autorizado ingresso para o 02 do Tão 3663. Após Azul, ingresso 02 do Tão 3663. Aparece? Autorizado, 3304. Autorizado, Simbra, 3304. Romeu Oscar Bravo, reporta a partir do Sul. Azul 4234, está pronto no ponto de espera da pista 10. Azul 4234, a linha aí decola, pista no zero, vento de 020 graus com 05 nós. A linha decola, pista no zero, azul 4234. Na 6312, desce 2000 pés, autorizado ILS, reporta estabilizado. 2000 pés, reporta estabilizado, 6312. Na 3179, Recife, 1251, no bom voo. 1251, beleza. Vem aqui, Mike, torre 11895. Volto, torre 1995, nós vem bem aqui, Mike. Como acho que é bravo, localização. Gente. Salvador 35217, mantém a presente velocidade ou precisa reduzir? 5217, pode manter a velocidade. Gol no 605, reduza 200 nós. Finalização 2009, gol 605. 08-5434, boa. Controle Salvador, azul 4234, cruzou 1000 na PUC. Azul 4234, contato radar, sabe, mantém 350, sai da PUC. 350, sai da PUC, azul 4234. No 605, desce até 3000 pés, ajuste no 0 no 2. 3012, gol 605. 5217, desce até 4000 pés, ajustando a 0 no 2. 3304 está na curta final aqui em Salvador. 3304, torre 10295. 1895, boa. 04, estabilizado na curta, pista no 0. Bom dia. Bom dia, TAM 3304, cheque trem. Está travado. Salvador, nós vamos aqui mais na rotatória, visual com campo. TAM 3304 tem pouso autorizado na pista no zero, vento de 030 graus, 612 de nós, ajuste no 02, pista no zero molhada, TAM 3304. Autorizado pouso, pista no zero, TAM 3304. November Yankee Mike, evite reduções, chame final de 3 milhas, pista no 7, November Yankee Mike. Tomará 3 milhas fora, pista no 7, November Yankee Mike. Copiado do November Yankee Mike, agilizando na medida do possível. Vamos agilizar o máximo, senhor. Utilizado no ILS 6312. 6312, torre, 10895. 1895, tá já. Tô no 605, 10 2000 pés, autorizado ILS, posto estabilizado. 2000, autorizado ILS, igual ao 605. 3 para pouso, antes do seu pouso, haverá um pouso pista no 7. Continue a aproximação, agora de utilização 6312. Ok, bom dia, aguardando a autorização 6392. TAM 33. November Yankee Mike, tem pouso autorizado na pista no 7, vento 0 no 0 grau, 05 nós, ajuste 1012, November Yankee Mike. E 1012, pouso autorizado no 7, não tem bem aqui mais. São 3304 no solo zono 8, libera a direita e chame solo em 121, decimal 9. 219, boa. Mike Silete Romeu, prossiga. Muito bom dia, 3304 copiou o solo? Alfa Juliette, botão 4. Copiou, não conseguiu só cotejar. Alfa Juliette, portão 04, 3304. Você vai passando o Pitó Açúcar. Romeu de Cabrava, Torre, 118, 95.